voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. De volta com Vozes do Campo e da Cidade, e como a gente prometeu, vamos falar os locais onde você pode encontrar as feiras agroecológicas. Quem sabe tem uma pertinho da sua casa? Nem que seja por curiosidade, vale a pena você conferir, né, Elka? Tenho certeza que você vai voltar. Toda quarta tem feira agroecológica no bairro de Santo Amaro, em frente ao Sesc, das 6 às 10 da manhã. E na Praça do Baobá, na Encruzilhada, das 7 às 10. Nas Graças tem feira das 11 horas da noite da sexta-feira até as 9 da manhã do sábado. Até quem vem da balada pode aproveitar e fazer a feirinha antes de ir para casa, né? Para quem vive lá pro lado da Zona Sul, também tem uma opção dia de sábado, que é a Feira Agroecológica em Boa Viagem, que vai das 4 da manhã até as 9. Em Setúbal tem feira das 6h30 às 10h30. E quem mora ali perto da Universidade Federal, da Avenida Caxangá, tem uma opção na Várzea das 7 às 10h30 da manhã. Tem também a Agroecologia, que funciona na Avenida José Gonçalves de Medeiros, número 95, no primeiro andar, lá no bairro da Madalena. Ela funciona de segunda a sexta, a partir das 2 horas da tarde, e no sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde. Inclusive, na Agroecologia você tem ainda uma diversidade de opção. Que não é só de alimento, né? Mas você tem essências, você tem sabonete, tem outros produtos também que são comercializados pelos agricultores e que o pessoal concentrou lá. É bem interessante a proposta. Vale a pena conhecer. É bom que eu agora fico mais incentivada aí, né? Tô aqui fazendo a propaganda e confessando no ar que eu ainda não conheço a Agroecologia, mas eu vou lá. E quem quiser também, tem uma opção de olhar os endereços das feiras agroecológicas e orgânicas, aqui nesse caso, que é no site do IDEC, que é o www.idec.org.br. Eles fizeram um trabalho bem interessante de mapear todas essas feiras em todo o país. Vale a pena conferir. Oh, eu fiquei sabendo que tem programação cultural na Agroecologia, é verdade? Tu que já conhece o espaço, tu já foi algum dia? Isso mesmo, Elka, são as quartas culturais na Agroecologia. Para conferir a programação, acessa o agroecologia.recife no Facebook e no Instagram. Por falar em programação cultural, tá na hora daquele nosso papo poético com Dani Bento e Cidinha Oliveira. Vamos ver o que elas prepararam para essa edição? Olá, meninas! Olá, gente, bom dia! Eu olhei aqui de novo, né? Como a Elka já falou, mandar um abraço aí para a Elka, para a Fernanda, né? Para as ouvintes que estão aí na escuta. Quero mandar um abraço especial para a Dona Grace, Grace Espósito, acho que é assim que se diz, que me achou aí no Instagram a partir do programa. Então, quero mandar um abraço especial para ela. E falar assim, né, a feira, de modo geral, ela tem na nossa vida, né, na vida, sobretudo, do povo sertanejo, um papel muito importante, né? A feira, ela é um lugar de encontro, ela é um lugar de se fazer amizade, é um lugar também onde a arte acontece, né? Eu, como cordelista que sou, então a gente sempre... existe essa possibilidade de, na feira, você encontrar essas artes mais consideradas, né? Artes mais integradas à vida do povo, né? Como o cordel, a sanfona, a viola, né? Embora isso hoje tenha se perdido um pouco. Mas a feira é sempre um lugar de vida muito intensa, sobretudo nos interiores, né? do Nordeste brasileiro. E eu gosto muito de feira, né? Assim, eu acho que a feira, para mim, ela é fundamental. Eu gosto de comprar na feira, seja na feira tradicional, seja na feira agroecológica, mas a feira, ela tem essa, para mim, essa capacidade do encanto, das cores, essa questão olfativa, né? De vida, né? É muito bacana, né? É claro que a feira agroecológica, ela tem uma questão mais, muito mais importante, assim, do ponto de vista do que nós queremos construir, desse mundo que nós queremos, desse semiárido que nós queremos, dessa cidade que nós queremos, que é um espaço de vida mais saudável. Então, a feira agroecológica, ela é ainda muito mais interessante, porque a gente passa a conhecer, né, a área onde aquela agricultora, onde aquele agricultor produz. E ela gera um cenário de transformações muito grande, né, para além, propriamente dito, dessa questão do consumo saudável, né, do que é uma questão para o consumidor, mas também de uma outra economia, né, de você poder colaborar com essa autonomia, porque as feiras agroecológicas têm uma contribuição muito grande para essa autonomia econômica das mulheres, né. Boa parte das feiras agroecológicas que eu conheço, elas são, na sua grande maioria, mantidas por mulheres, né, a partir da sua produção, daquilo que a gente costuma dizer do seu arredor de casa, do seu quintal. É um quintal que alimenta o mundo. Então, é muito bacana hoje esse programa e eu estou muito contente de mais uma vez estar aqui, porque é um tema que eu gosto, porque eu gosto de feira. Eu acho a feira bonita demais, com aquelas cores e tudo. E aí eu disse assim, né, mas meu papel aqui, né, quando eu sou convidada é para dizer poesia. Então eu vou aqui dizer uma poesiazinha que eu fiz aqui para a feira, já tem um certo tempo e vai se encaixar agora aqui nessa proposta que é de discutir as feiras. Então eu disse assim, tudo que é cheiro tem, cores, flores e sabores. Se procurar bem se acha, uma Maria Zefa e das Dores, caldo de cana, banana e até santa em Andores. Tem fruta de toda a cor, manga bem amarelinha, feijão de corda umbu, tem pintinho e galinha, se procurar bem direito, acha até uma cachaçinha. Na feira tudo se acha, rapadura, tapioca, cocada, goma, caju, guiné, farinha de mandioca, castanha, caju, pimenta, café, milho cozido e pipoca. A feira que traz fartura lá do fundo do quintal, fortalece a economia. Eu li até no jornal que a feira agroecológica é um lance mundial. Tirou do anonimato muita mulher do sertão. Vem gerando autonomia, dando basta ao valentão. Se ela planta, colhe e vende, então é dela o tostão. Então é isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Olá, estamos nós aqui mais uma vez, poetizando nesse programa de rádio aí, que a gente já tem até fã. Um beijo grande para todos os ouvintes do programa. E aí a gente vem de novo aí com poesia. Hoje eu vou trazer uma poesia que fala um pouco sobre essa coisa mesmo do veneno, né? Do agrotóxico e dessa falta de respeito com a agricultura familiar e de como cada vez mais, né? E agora mais do que nunca, o agronegócio, né? O agro é pop. Então ela diz assim, a vida segue, a revolta corta, o cheiro do veneno sempre entra pela porta. Queira ou não queira, o Estado nem se importa. De agroecologia, quem é que quer saber? Pouca gente por aí procura entender. Não sabe valorizar o sentido de comer. Desenvolvimento falso, já temos esse entendimento. Para quem é todo esse lucro e para quem fica o sofrimento? Não respeito o povo do sertão, de onde vem o conhecimento. Monocultura, agrotóxico, capitalismo descarado. Cadê o investimento real e organizado? Estão pensando que engana, cambada de derrotado? E você, já visitou um quintal daquele que cheira amor? Tudo plantado com respeito, com mais cor e mais sabor? Conheça a agricultura familiar e aprenda a dar valor. Já anotou o endereço para seguir as meninas nas redes sociais? Não acredito. Tem que anotar, gente. Para seguir Dani Bento, acessa @daniela.prosaepoesia no Instagram. E para acompanhar Cidinha Oliveira, digita @cidinhapoeta. É, e para animar quem tá na sintonia, vamos de música, né? Hoje a gente ouve Feira de Mangaio, uma composição de Sivuca na voz de Clara Nunes. Alecrim canela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Fiz essa saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar.